até agora ela está falhando com o seu papel de responsabilidade em deixar o consumidor informado sobre o seu problema. E aí seria bom também que os consumidores ligassem aí para a ouvidoria, tentassem aí fazer alguma coisa para que isso aí possa surtir efeito e que essa crise de água possa ser restabelecida aí o quanto antes, né? Aí a Corrita, ela já mandou um novo áudio aqui para Carababá, né? Segundo ela, o primeiro áudio que ela mandou aí na semana passada, ela disse que surtiu efeito. No dia seguinte deu uma melhorada lá na torneira dela. Eu acredito que lá na rua dela melhorou aí para todas as casas que estão com esse problema, né? E ela falou que agora voltou já da mesma forma, já tá do mesmo jeito. Eu vou te dizer, ela tá pé da vida. Ela tá pé da vida, ela não tá gostando de nada disso, né? Tá tudo se repetindo de novo. A mulher tá braba. E ela me mandou um áudio, né? Daqui a pouco, bora dar uma analisada aí nesse áudio, né? Aí antes do final do programa, a gente vai tentar rodar por aqui. Para que possa, a população também ter aí um entendimento, né? Não só a Corrita, mas todos, né? Poder aí dar as mãos, poder correr atrás de alguma coisa, chegar lá na agência aqui da Cozama, ali no centro da cidade, né? Procurarem, não ficarem só também comentando em grupos tal e coisa e tal. É bom, né, se juntarem lá, perguntar o que está acontecendo, para que vocês possam ter o apoio, para que vocês possam ter esse problema resolvido. Certo, gente? Ou procurar alguém aí que possa representar vocês, certo? Procurem alguém, certo, que possa representar vocês. E eu acredito que, tomara, né, que muito em breve isso aí possa se acabar. Ei, bora ouvir aí uma música, bora entrar no clima, bora dar uma animada por aqui quando tem sentimento. É a Mari Fernandes. Aumenta esse negócio aí logo, vai. Show da manhã. Quem sabe solta a voz e diz aí o quê? Tô preparada pra trocar vida de papo. Confira agora as empresas que apoiam nossa programação. Não temo mais um mar. Quem se preocupa com o bem-estar de sua família, compra no Mercadinho Amazonense, açougue e padaria. Produtos de qualidade e preços baixos o ano inteiro. Estiva em geral, frios e congelados. Bebidas, frutas e verduras, produtos regionais, materiais de limpeza e higiene pessoal. Produtos de beleza, acessórios para sua casa e o mais completo açougue da cidade. Oferecendo carne fresquinha da melhor qualidade. Aproveite também a nossa padaria. Pães fresquinhos pela manhã e tarde. Pão de queijo, pão de forma, pão caseiro, roscas. Aceitamos encomendas de bolos e salgados. Conheça também a distribuidora Estoque Amazonense. O melhor preço no atacado. Estiva em geral, água mineral e o disque gás mais rápido da cidade. 3491-1922 e 991-359667. Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e ticket alimentação. Visite-nos. Celino de Menezes, Estrada do Gavião. Edijá, agradecemos a sua preferência. Quem procura combustível de qualidade e atendimento de excelência 24 horas e as melhores promoções, vem correndo pro Posto Gavião. E ainda ganha cupom para concorrer a duas motos Pop 0 km. E abastecendo com aditivada, você ganha cupons em dobro. Abasteça no Posto Gavião, na Estrada do Gavião, e boa sorte! Magibel, o verdadeiro redutor de peso. Reduz o excesso de gordura, controlando o seu ganho de peso. É um poderoso eliminador de gorduras localizadas. Possui uma fórmula inovadora que ajuda você a emagrecer. Se você está acima do peso e quer emagrecer, tome Magibel. Quem toma Magibel vive sempre em forma. Você emagrece de verdade. Magibel, reduz o seu peso e a gordura localizada. Magibel, você encontra na Drogaria Tefé. Clean Lab Mais Saúde, o seu laboratório de análise clínica, consulta médica particular e atendimento com psicóloga, exames de sangue, fezes e urina, hemograma completo, tipagem sanguínea, colesterol total, triglicerídeos, glicose, testes rápidos como dengue e gravidez. Clean Lab Mais Saúde, na rua João Paulo II, no centro da cidade. Informações e agendamento 3491-2395, 991-14-7234 e 984-36-4569. Atendimento médico, segunda-feira, a partir das 14 horas. Terça, quarta e sexta-feira, a partir das 17 horas. E aos sábados, das 7 horas da manhã até o meio-dia. O atendimento psicológico acontece aos sábados, a partir das 14 horas. Clean Lab Mais Saúde, o seu laboratório de análise clínica. Acessórios, lançamentos, tudo pra celular. Na Tec tudo você vai encontrar. Mais tecnologia no seu dia a dia. Loja Tec tudo, qualidade e garantia. Tec tudo é a escolha certa. É a loja mais completa. Tudo em games, informática, brinquedos, celulares e muito mais. Tá esperando o quê? O melhor pra você. Tec tudo vai te surpreender. Tudo. A melhor, mais querida e completa loja de tecnologia e acessórios para celulares da Calha do Juruá. Na Estrada do Gavião, próximo ao Hospital Bairro Nova República. E na Rua São Jacobi, Bairro de Fátima. E na Rua Castelo Branco, em frente à Loteria Valtimar. Telefone 97-98400-4915. WhatsApp 97-99188-0364. Tec Tudo. Tecnologia e variedades ao seu alcance. Tec Tudo. Especial Mota. O melhor para você e seu lar. Eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, utilidades domésticas, materiais para pesca, produto de higiene e limpeza, estivas em geral e muito mais com os melhores preços. Aceitamos cartão de crédito em até 12 vezes com preço de à vista. Comercial Mota, Rua Celino de Menezes, Estrada do Gavião, Nova República. Fone 3491-1486. Vai construir ou reformar. Mota Materiais de Construção. Tudo para a sua obra. Materiais. materiais e ferramentas de qualidade e confiança. As melhores marcas e condições especiais de pagamento. Materiais hidráulico, elétrico, pisos, telhas, cimento, tintas, ferragem e muito mais. Temos peças e acessórios para motos e bicicletas e óleos lubrificantes. Parcelamos em até 12 vezes no cartão de crédito com preço de à vista. Mota Materiais de Construção, Rua Tancredo Neves, atrás do Comercial Mota. Fone 3491-1638. A Soericel tem tudo que você precisa. Assistência de qualidade, toda garantia. Aqui nós compramos e vendemos celulares com o melhor preço de toda a cidade. Soericel, você vai encontrar acessório para o seu celular. Nossos serviços têm qualidade, você conhece, confia. Soericel é a sua loja preferida. Então vem comprovar. Vem tudo em celular. Soericel é teu lugar. Yeah. Estamos localizados em frente ao BS Pedro Galdino, Rua Anastácio Cavalcante, Centro. Telefone para contato 92 994 70 60 54. Loja Soericel. Você está em busca de uma experiência gastronômica única em Carauari? Conheça o restaurante Bom Gosto, o lugar perfeito para encontros memoráveis. Localizado no coração da cidade, na rua Celino de Menezes, o restaurante Bom Gosto abre suas portas para recebê-lo de segunda a domingo. Venha saborear o melhor da culinária local em um ambiente acolhedor e aconchegante. Faça seus pedidos ou reserve sua mesa com facilidade. Basta ligar para 97 98406 6255 ou 97 99144 1533. Nossa equipe está pronta para tornar a sua experiência conosco ainda mais especial. Venha se deliciar com pratos preparados com todo o cuidado e sabor que só o restaurante Bom Gosto pode oferecer. Esperamos você para uma experiência única. Restaurante Bom Gosto, sua melhor escolha em Carauari. Estamos de volta para tocar muito mais música para você. Muito bom, tocar muito mais música para você na hora certa. 11 horas e 1 minuto agora em Carauari, Amazonas, Brasil. Eita, apenas uma hora para meio-dia, menos de uma hora para o meio-dia, né? A hora do almoço então tá chegando. Eu quero mandar um salve para os ouvintes aqui do Sacado, minhas amigas e meus amigos aí das Casas Flutuantes, da Beira Mar, o pessoal do Trapiche que tá sempre escutando aí a gente, não é? Então a gente manda aí um salve, um bom dia todo especial para vocês. Eu quero mandar um alô também para o pessoal dos carros frete, né? Pessoal dos carros frete, né? Sempre escutando também a gente. Eu quero mandar um alô pro pessoal lá da Cabeceira do Sacado, mandar um alô pra Fátima, Dona Chica Goiana, né, o Lavareda, né, todo o povo que planta por ali, que mora por ali, né, obrigado aí pela audiência de vocês aí lá da Cabeceira, né. Bem, gente, tá na hora da gente escutar o segundo bloco com ela, Jane de Paula, chegando com o Guia dos Astros. Estamos de volta com o Guia dos Astros. Apresentação, Jane de Paula. Guia dos Astros de volta. Leãozinho, visualize onde quer chegar, inove a atuação e finalize um longo ciclo. O dia trará decisões sobre o futuro e maior abertura social. Quebre barreiras nos relacionamentos e crie novos vínculos. Mudanças na maneira de se relacionar e no tipo de escolha favorecerão o amor e parcerias. Uma conquista profissional dará direção diferente à carreira. Invista em qualidade de vida. Número 8, cor rubi. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, algo maior se desenhará para o futuro e poderá alterar planos. Uma viagem a trabalho abrirá portas na carreira, além de promover encontros especiais e trocas estimulantes. Conte com segurança nos relacionamentos e fortaleça a posição na equipe ou num grupo internacional. Conexões com estrangeiros, mestres e autoridades estarão abertas. Participe de eventos. Número 26, a cor é marrom. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, formalize uma proposta e espere por aprovação. Você poderá firmar um contrato profissional, alcançar suas metas e investir num futuro promissor. Aumente a exposição e conquiste novos espaços. A fase trará sucessos nos empreendimentos, prestígio e autoconfiança. Assuntos do coração também estarão em destaque. Se estiver só, alguém chegará para ficar. Amor em alta, número 3, a cor é pérola. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, renove os sentimentos, dê atenção à família e fortaleça vínculos especiais. Aproveite para eliminar pendências do passado e recuperar a perda dos últimos tempos. Bem, uma viagem abrirá portas no trabalho e no amor. Una o útil ao agradável e comece uma fase mais animada. Prazer e entusiasmo estarão de volta. Resolva velhos conflitos e descomplique as relações. Número hoje é 10, a cor cinza. Bem, a gente volta já falando para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Guia dos Astros. Guia dos Astros. A música que você gosta. Carababá FM. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Pensando que é assim, que se dá uma volta por cima. Tu ainda me ama, mas diz que não ama. Besta é quem acredita. Eita, feio que cê tá fazendo. Tu não vai me esquecer bebendo. Tu vai secar um litro e vai molhar o rosto, sofrendo um copo atrás do outro. Me supera, vai ser sufoco. Bebendo, tu vai secar um litro e vai molhar o rosto, sofrendo um copo atrás do outro. Me supera, vai ser sufoco. Canta, me evita mais, se ilude mais. Vai pensando que o meu amor gostoso já ficou pra trás. E me evita mais, se ilude mais. Vai pensando que a saudade vai te dar um minutinho de paz. Não, não, não, não vai. Oh, é o Henry Freitas, é pra apaixonar. Bota a mão em cima e faz muito barulho, muito barulho. Demais. Onze horas e 7 minutos. Boa! 11 horas e 7 minutos, já estamos ao vivaço, já voltando por aqui no Show da Manhã, aqui modulando pela ZYS 342, a rádio comunitária do seu dia a dia, que está localizada aqui no Samuel Amaral Principal, próximo da Torre da Claro. É, diretamente de Carauari, Amazonas, Brasil. A gente vai deixando também um salve para você, conterrâneo, que está sempre acompanhando em algum lugar do nosso estado. Agora vamos mandar um oi pro pessoal lá do Supermercadinho Amazonense. Eita, estão pedindo aqui, ó. Oi, bom dia. Manda um alô pro pessoal do Supermercado Amazonense. O Patrick, o Douglas, o Eric, o Lindomar, o Marcos, o Quati, o César, o Moraes, o André, o Raimundo e o amigão do peito. Pra Chats. Eita, amigão, esse cabra aí é bom, hein? Valeu, gente. Bom trabalho aí pra todo mundo. Pois bem, ó, qualquer coisa é só registrar, é muito fácil registrar, mandar, pedir, oferecer um alô por aqui, né, aquela participação aqui do programa, através do zap da rádio, que é o 97984450. Mas bem, eu quero reforçar que o foguete do Rio Juruá, o Expresso Kedson Araújo, já tem data marcada de Manaus para Carauari, no próximo sábado, da Balsa Amarela, próximo sábado às 5 horas da manhã. Atenção, atenção, Carauari, que tem encomendas, que tem gente, que tem parente, que tem família que está vindo, então, no próximo sábado, de Manaus a Carauari, 5 da madrugada, deixando a Balsa Amarela, então, o jato do Rio Juruá Expresso Kedson Araújo. Olha, para melhores informações e compra de passagens, você pode ligar para o 97-984-000410 ou então entrar em contato com o Homem do Campo, nosso amigo Caboclo, né? O Max, conhecido como Caboclo. Bem, eu quero também aqui comunicar sobre a Braga Motopeças. Vai comemorar 18 anos de sucesso e quem ganha o presente é você, amigo cliente. Nas suas compras na Braga Motopeças, você ganha cupom para concorrer a vários prêmios. E são os seguintes: 8 kits de transmissão da Titan, 2 pneus da Titan, 1 ventilador, 1 máquina de lavar, 1 bicicleta e 5 poupanças no valor de R$100. O sorteio acontecerá no dia 30 de setembro. Lembrando que aqui você encontra peças e acessórios para sua moto, bicicleta e triciclo. Também temos uma variedade de bicicletas à pronta entrega, de todos os tamanhos, com marcha e sem marcha também, com o menor preço da cidade. E mais, nas suas compras à vista, você ganha super desconto. Fone o WhatsApp 92993049251. Aceitamos Pix e cartões de crédito. Eu quero mandar aqui o meu alô e dizer que na próxima semana já teremos aí carne suína e carne bovina na promoção lá do Atacadão da Carne, lá na Agrocampo. Então aguardem aí, gente, aguardem, né, quem tá aí querendo comprar aquela carne mais barata, aquela carne de boi, aquela carne de porco, né, bem mais barata. Então, próxima semana teremos aí mais carne, teremos aí muito mais promoção para você sempre estar economizando lá no Atacadão da Tarde, que fica no Atacadão da Carne, que fica dentro da Agrocampo. Também não esquecendo que temos lá também, no mesmo local, temos aí a Agro Atacado. É outra loja que faz muito sucesso, né? Que vende bastante, loja sempre cheia. Por quê? Sabe por quê? Porque o preço é bom. E é como eu falo para você, aqui a gente vai divulgando, sem dúvida nenhuma, os melhores estabelecimentos, né? As lojas, supermercado, onde tem preço bom, onde as pessoas compram bastante, porque o preço realmente é diferenciado, né? Então a gente vai sempre relembrando aí todo mundo, né? Ó, não esquecendo que a Agrocampo tá localizada lá na Tomé de Souza, bairro de Fátima, ali do lado da Casa do Sapatão, esquina com a Rua do Banho. Alô, meu amigo Poçoca, bom dia, Luana. Bom dia, Lucília. Alô, Novato. Eita, pílula aqui. Amanhã, quarta-feira, meio da semana, a esquina do lanche volta aí a todo vapor, com delícias, né? Com ótimas opções, ótimas delícias para você e toda a sua família. Você vai encontrar, ai, aquele cardápio muito diferente, muito saboroso, feito assim, ó, com requinte a mais, né? Com um toque a mais, viu? Olha, para você falar, para você escutar sobre essas delícias, temos yakisoba, macarronada, grelhado de calabresa, grelhado de alcatra, grelhado de frango. Também temos grelhado de carne de sol. Eita, pai! Grelhado de bisteca, sanduíches em geral, quicão simples, especial e muito mais. O nosso delivery, 97-991-78-9669 ou da Claro, 97-984-06-9108. Agradecemos aí pela sua preferência. E a Jane de Paula já quer entrar aí novamente. Pera aí, daqui a pouquinho tem o último, né? Exatamente 11 horas e 13 minutos agora em Carauari, Amazonas. Vamos trazer diretamente da Rádio Senado falando sobre dirigir seguro. Então prestem atenção. Na hora de pegar a estrada é preciso ficar atento. A revisão do veículo em dia é fundamental. Freios, pneus, alinhamento e balanceamento devem ter uma atenção especial. Assim, além de evitar situações perigosas, você também economiza combustível. Dirija Seguro. Uma parceria. Rádio Senado. E agora a gente vai para aquela música boa. É o José Bom, é o Josué Bom de Faixa. Não precisa negar. Sua na minha, então vem. Minha boca na sua, sua na minha, então vem. Não precisa negar que tu tá me querendo. Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo. Minha boca na sua, na minha, então vem. Minha boca na sua na minha, então vem. Se tu tá me querendo, então vem cá. Vamos fazer amor, fazer corpo suar. Fazer corpo suar. Se tu tá me querendo, então vem cá. Vamos fazer amor, fazer corpo suar. Sua na minha, então vem. Minha boca na sua na minha, então vem. Não precisa negar que tu tá me querendo. Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo. Minha boca na sua na minha, então vem. Minha boca na sua na minha, então vem. Se tu tá me querendo, então vem cá. Vamos fazer amor, fazer corpo suar. Horas e 16 minutos. Central de Notícias. Olá, Brasil, está no ar o Central de Notícias e vamos aos destaques desta hora. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios revela que 64,7% dos municípios brasileiros faltam vacinas, especialmente os imunizantes voltados para crianças. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, o Ministério da Saúde é o responsável por comprar e distribuir todas as vacinas do calendário nacional de vacinação, enquanto os estados são incumbidos de prover as seringas e agulhas. De acordo com o estudo, os municípios sinalizaram que a falta de vacinas ocorre há mais de um mês. E uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Sorvete e Outros Gelados Comestíveis, Abra Sorvete, revela que o estado de São Paulo é o que mais consome sorvete no Brasil. O levantamento também mostra que o formato mais popular é o de massa. O estudo é inédito e foi realizado no mês de setembro pela consultoria Empresa Júnior da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Abra Sorvete, para comemorar o Dia do Sorvete celebrado ontem. Ao todo, 750 consumidores foram ouvidos pelos pesquisadores. O Central de Notícias volta a qualquer momento ou em edição especial.